cheiro da marola. Vagabundo puxa um beck, não demoro não. Esse bagulho é do bom. Paz a todos os irmãos, tô fumando com pop. Sente o cheiro da marola. Vagabundo puxa um beck, não demoro não. Esse bagulho é do bom. Paz a todos os irmãos. Eu tô em busca de seda. Já tem a brasa, só falta a leda. Entrar em transe e deixar essa vela acesa. De chava, de chava, de chava. Bota fogo e logo manda fumaça pro céu. Relaxando na brisa, o corpo fica leve e a mente agiliza. A caneta desliza sobre a folha do caderno. O pensamento musicado no beat eterno. Eu não ando de terno e nem uso gravata. Longe da nicotina, que é uma droga que te mata. E lá da mata vem a planta que é pra fazer chá. Quem for de boa sabe como relaxar. Deixa a fumaça subir, o som bem louco tocar. Deixa a vida fluir, o errado deixa pra lá. Do alto da colina o luar é mais bonito. A neblina consequência do vinho. Fumando com Bob, sente o cheiro da marola. Vagabundo puxa um beck, não demoro não. Esse bagulho é do bom. Paz a todos os irmãos, tô fumando com Bob. Sente o cheiro da marola. Vagabundo puxa um beck, não demoro não. Esse bagulho é do bom. Paz a todos os irmãos. Acompanhado do Bob, Tia Tia e o Bong. Ouvindo no repete, Redemption Song. O espírito vai longe, atravessa a ponte. A vida é o quebra-cabeça, então a gente que monte. Cada peça avulsa que esconde o enigma. Não curto aqueles que têm a áurea maligna. Eu fumo com Bob, não é pra aparecer. Pra fumar um com Bob, você tem que merecer. Em cada beco do sítio tem a mão que te chava. Já vivi muito isso enquanto o grilo cantava. Certa forma acompanhava o reggae, a sessão. Pra captar o som tem que ter capacitação. Quem enxerga com a alma não discrimina com os olhos. As mentes pensantes são como laboratórios. Podem criar o mal e a cura pra eles. Sempre criei o meu rap, mesmo que não vendesse. Tô fumando com Bob, sente o cheiro da marola. Vagabundo puxa um beck, não demoro não. Esse bagulho é do bom. Paz a todos os irmãos, tô fumando com Bob. Sente o cheiro da marola. Vagabundo puxa um beck, não demoro não. Esse bagulho é do bom. Paz a todos os irmãos. Cheiro.